E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, eu. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor, sempre desejada, por mais que esteja errada. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Vamos agora ouvir Érica e Júnior declamando as poesias de Paulo Dauria, dos Poetas do Tietê, que no dia 30 de janeiro completou 25 anos de vida. Parabéns, Paulo! Vamos ouvi-los? Olá, meu nome é Érica. Vou declamar alguns poemas curtinhos do Paulo Dauria. Na praça, todo mundo sozinho no WhatsApp. E o mendigo no Wi-Fi, do abraço da sua namorada sobre riquezas. São Paulo não tem superlua. São Paulo não tem chuvas de meteoros. Quem busca magia na cidade tem de encontrar a própria. São Paulo, mergulho sem amar. Poemas do Paulo Dauria e passando para desejar também parabéns para ele, né? Muitas felicidades. Abraço. São Paulos, São Joãos e Josés, São Marias, São Claras e das Dores, são cidades armadas de concreto e aço. Nas Vilas Marianas, Santanas, Moemas, são cidades colagem de aglomerado e papelão. Sob as pontes das marginais, automóveis de mil cavalos, carroças movidas a gente. São Paulo esparramada, subindo a Cantareira, descendo até o mar. São Paulo amontoada, subindo até o céu, e sob o metrô da Sé, uma estação secreta para o inferno, cidade que já morreu e outra que ainda nem nasceu. São Paulo que eu amo, todos os dias depois de jurar eterno ódio. Seus homens de terno no asfalto ao verão, mendigos ao relento nas madrugadas de inverno, as negras da Zona Norte, as madames da Zona Sul, orgulho na Zona Leste, Guaranis na Zona Oeste, zona, zona, zona e esperança, esperança, esperança, esperança e espelunca, locomotiva desgovernada do Brasil, porta do mundo, cidades mil, São Paulo tem mil cantos, São Paulo tem professor de Esperanto. Se você quer falar javanês, vá a São Paulo. Se você quer falar cantão, vá a São Paulo. Se você quer falar baianês, vá a São Paulo. Se você quer falar ao coração, vá a São Paulo. Do Jaraguá da Vista até a Paulista, buzinas e Munducão, subindo e descendo a Consolação, me perco na multidão. Mas lá no fundo, um cocoricó, um rincão, eu nunca mais me sinto só na matriz da freguesia do Ó. Poema do meu amigo Paulo Dauria, São Paulos. Para o aniversário de São Paulo e para o aniversário de São Paulo Dauria, meu grande compasso aí de poesia, desejando aqui um feliz aniversário, felicidades mil. Aqui é o Caranguejo Júnior, grande abraço. Envolventes que mexe com a mente de quem tá presente. A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela: Eu falei assim pra ela. Vai, vai no bumbum, tan, tan. Vem no bumbum, tan, tan, tan. Vai, vai no bumbum. Vai bem no bom bom tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan envolvente que mexe com a mente. De quem tá presente, a vacina é saliente. Vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela: vai, vai no bumbum tan tan. Vem no bumbum tan tan tan. Vai, vai no bumbum tan tan. Vem, vem no bumbum tan tan tan tan. Vai no bumbum tan tan. Vem, vem no bumbum tan tan. Vai no bumbum tan tan. Vem no bumbum. Vai bem no bom bom tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Vem cá, velho, você conhece Vital Brasil? Não, não é do Paralama do Sucesso, não. É do Butantão, o Instituto. Pivete era correria, vô. Trampava de vários corre ele. Predeiro, motorista de aplicativo de bondinho, carregado de peso. Levava as compras das coroas do mercado, tá ligado? Não tinha tempo ruim pra Vites. E aí ele pegava o dinheiro que juntava e pagava suas contas do mês e seus estudos. Que ele queria cursar medicina, não tinha nem naquela época. Aí fez uma ponta e se jogou pro Rio de Janeiro. Tinha várias cartas de apresentação, tipo de recomendação, vejo. Mas ninguém dava ouvido, toda vez que ele ia pedir emprego que mostrava as cartas, o povo não tava nem aí. Chegava em outro canto, mesma coisa. Ele se indignou, rasgou as cartas tudo e tocou fogo. E falou: ó, pivete, vou fazer meu corre na minha caminhada, no meu suor mesmo, tá entendendo? Aí estudou com uma porra e passou num concurso pra trabalhar na estrada de ferro, uns bondinhos. E aí trabalhava o dia todo e de noite estudava medicina. Formou a boca de 1891 e foi trabalhar lá em Botucatu, São Paulo, tá ligado onde é que é, né? Naquela época, pivete, tava rolando várias pandemias de febre amarela, varíola, peste bubônica. Até malária tinha. E ele era inteligente, papo. Desenvolveu várias vacinas e praticamente ajudou a acabar com as doenças tudo. Quando chegou em 1897, ele foi trabalhar com Adolf Lutz. Lá no Instituto Bacteriológico, você acha que ele ia perder essa oportunidade? Adolf Lutz barriu nesse negócio de epidemia. Eu sei que pivete rolou a segunda onda da peste bubônica lá em Santos, São Paulo. E aí o prefeito falou: ô Vital, chame seu bonde e venha pra cá. Aí foi Adolf Lutz, Emílio Ribas, Oswaldinho, Oswaldo Cruz, Oswaldinho, Vital e sua moto. Chegou lá, velho, demorou 2 dias, ele chamou o prefeito. É, prefeito, confirmado, é peste bubônica, acabei de pegar. Aí o prefeito até ficou meio sem graça assim, tá ligado? Que botou ele na laranjada. Mas aí de boa, velho, olha o time que ele tava, só os psicos da medicina e da ciência. Aí ele saiu de boa, ficou curado logo. Eu sei que nessa época, velho, morreu um bocado de gente de picada de cobra, picada de inseto. Aí ele chegou pras autoridades e falou: oi, invista em mim, que eu tô com essa ideia boa aí do soro antiofídico, negócio das picadas de cobra. Oxe, as autoridades falou: é nenhuma, vida. A gente bota fé em você, vamos botar uma grana em sua mão, você desenrola isso aí. Porque o soro antiofídico da época só funcionava em um tipo de cobra, às vezes nem fazia efeito. Aí o caboclo tomava picada e morria. Era mais de 5 mil mortes todo ano no Brasil. Aí um belo dia, ele tava na fazenda dele e viu um cavalo sendo picado por uma cobra, véio, e não morreu. Aí ele falou: pera ainda, o cavalo não morreu? Achei a parada, achei a negócio, a cura. Vou meter o veneno de cobra no cavalo, o cavalo não morre, produz anticorpo, eu tiro o sangue dele e faço essa vacina. E é como, quem não gostou muito foi os cavalos, que olhou pra ele assim, tá ligado, com um olhar de... porque cavalo não fala, tá ligado, né? Olhou pra ele com um olhar de: pô, que ideia maravilhosa que você teve, hein, Vites, por que você não bota em você? Fida pé, e relinchou no ódio. Oxe, não é que a ideia bateu certo, Pivete? Aí o governo falou, Vites, tá sobrando 15 milhões aí que a gente não comprou leite condensado, bala, pirulito. Vou pegar esse dinheiro, vou botar todo em sua mão, que a gente tá precisando investir em coisa séria mesmo, na produção de mais vacinas, pra ver se acaba com essas epidemias aí. Porque o governo daquela época investia em vacina, tá ligado? Aí falou, olha, tem uma casinha ali meio abandonada na roça de meu pai. A gente reforma e você faz o laboratório lá. Você se garante? Aí o Vites falou, eu se garanto. Ele se empolgou, né, velho? Tava realizando um sonho de criança. E você sabe como era o nome da fazenda, Pivete? Butantã, que em tupi-guarani significa terra duríssima. E em baianês é terra boa, tá batendo o teno. E aí de lá pra cá o instituto foi crescendo e desenvolvendo várias vacinas. Se tornou o primeiro centro mundial de soro contra mordedura de serpente. Em 2009 produziu a vacina contra a gripe suína, H1N1. Aí quando chegou em 2010, Pivete, rolou um incêndio, matou várias serpentes, tá ligado? Até aquele guitarrista Slash doou mais de 1.500 cobras pra eles lá, que morreu muita cobra, velho. Eu sei que agora em fevereiro o Instituto Butantan tá completando 120 anos de sucesso. Desenvolveu até a Coronavac, meu filho, com a ajuda da Sinovac chinesa. E é como. E foi assim, Pivete, a história de Butantan e Vital Brasil, o Vites. E eu vou deixar aqui humildemente meu salve pra todos os funcionários do Instituto Butantan e dizer que a gente tá cheio de orgulho de vocês, viu, seus lindos? É sim. Nenhuma planta no apartamento mobiliado. A menos que as chifras comecem a florir, a menos que as xícaras comecem a florir, arrastando raízes, a não ser dos pés, arrastando raízes, arrancadas à força, mal sustentando o peso morto do amor. Acabamos de ouvir MC Fiote, Bum Bum Tantã, e também o Ivan Mesquita contando-nos um pouco sobre Vital Brasil, mandando um papo reto, e ainda Ensaios de Morar, de Deusa Ferreira. E agora com Mano Shell, Cria das Quebradas e Prontos para a Guerra, além do manifesto, que iremos ouvir na sequência a música. Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Aqui cai faz quem vos fala. A Cypher Prontos pra Guerra é uma produção dos Crias das Quebradas, encabeçado pelo mano Misael SP, que chega chegando no som. Além dele, tem a minha participação, a participação do mano Fernando 13, do mano Shell e do mano RD. O som traz à tona as adversidades socioeconômicas provocadas pelos governos liberais e ultraliberais atuais em níveis estadual e federal, que ficou ainda mais evidente nesse período de pandemia. O negacionismo da gravidade da Covid-19 em prol da manutenção das taxas de lucro da classe burguesa nos custou até então a vida de mais de 217 mil pessoas. Aumentou a taxa de desemprego, aumentou os bolsões de miséria. E mesmo com a falácia de atração de investimento através das retiradas de direitos trabalhista e previdenciário, não há perspectiva de melhora. O conjunto de políticas devastadoras, ou melhor, necropolítica, tem por consequência o genocídio da classe trabalhadora, principalmente preta e periférica. Acreditamos que a mudança não precede e não prescinde a luta. Luta essa que necessita da classe trabalhadora politicamente organizada. Portanto, através da essência do rap, isto é, enquanto instrumento político das quebradas, que traz à luz a realidade concreta, espancando o inútil abstrativismo da ideologia burguesa, estamos prontos para a guerra e convocamos todas as quebradas para somar nessa luta. Vamos que vamos! Olha nós aqui de novo na linha de frente. Na terra do olho por olho e dente por dente, se esquivando das granadas dos nossos oponentes, fuzilando sua mente de ideia quente. O sistema nos rotula como delinquente, roubam toda a nação, mas ladrão é a gente. Cê tá na fila do hospital, cê vai morrer doente. Não vamos fazer sucesso, esse som não vende, entende? Judas Iscariotes, que traiu Jesus, disse que o amava e o pregou na cruz. Hoje eu vejo que nada está mudado. Quem te ilude no palanque ganha o voto e te tira de otário. Povo desinformado é arma pro sistema, pilantras no poder. País em decadência é só uma gripezinha, se preocupa não. Resultado, país quebrado. E quantas vidas se foram em vão? E quantas vidas ainda se vão? Despedida, flores, última oração. A poesia é triste em forma de canção. O que conforta é que tem muita gente de bom coração, que não se corrompe com a podridão do mundão, que ajuda seu semelhante em pior situação. A favela sofre, mas não se entrega. Somos soldados, crias da quebrada, prontos pra guerra. A necropolítica executada pelo Estado tem por fim manter o privilégio concentrado com aqueles que outrora eram donos de escravo e que agora exploram, cedendo mísero salário. Permanece o conteúdo sob outra forma, fomentada pela mídia burguesa e igreja que te conforma. Somos o alvo, criminalizam a pobreza, pensam que estão salvos, imergido na torpeza. Tô na voz com firmeza, represento o perigo fulminante, a classe dominante, ideologia do opressor que camufla o genocídio, atrofia várias mentes, engessando o raciocínio, fazendo o oprimido vangloriar seu inimigo, traindo a justa causa e quem correu contigo. A educação não muda o mundo, mas a mudança no mundo por ela passa, nos tornando sagaz e fecundo para destruir o sistema e por fim na trapaça, pular na bala pela raça, eliminar os que atrasa, criaram a guerra e dela são isentado, mas não vou desertar. Quero um burguês eliminado, pronto pra guerra, pra ver tudo socializado. Saúde, moradia, educação deixar de ser objeto de mercado e egoísmo aqui erradicado. Falso ou vendido, palanque de bandido, a corja reunida pra alto central perigo. Dinheiro corre solto que se exploda a vida, a taça com sangue, sua morte é bem-vinda. Não aguentamos mais, estamos prontos pra matar ou morrer, esse é o ponto. No limite, na guerra pra cima, nossa arma é o rap, munição, nossa rima. Vivemos uma guerra não declarada, sem tréguas para as massas, por CEP demarcada. Sem assistência, sangram quebradas, repressão, violência. Preto, pardo e pobre, extermínio em cena, são os que mais morrem, estatística, sentença. Pé na porta, choque, perpetua dilema. Não sendo área nobre, o Estado só chega como órgão opressor. Lazer sempre faltou, escolas desativou, orçamento congelou, sucateamento, futuro incerto, sem lenço nem documento, país do retrocesso. Segurança pública, desculpa perfeita, milícia nas ruas, política sendo feita. A elite segue plena, sobra pra população, esquerda, direita, conciliação, corrupção e nada de revolução. Sofremos em vão, o povo é ingênuo. Os piores candidatos eleitos, sarcástico lamento. Trabalhador brasileiro que produz a riqueza e não usufrui, laranja fácil presa. Capitalismo seduz, porém depende de nós mudar a realidade. Juntos em uma só voz, contra desigualdade, xeque-mate. Andando no campo minado, rap é quem lidera. Mike, papel e caneta armados, prontos pra guerra. Em direção ao oponente, marchando linha de frente. Vamos conquistar a paz que espera a nossa gente. Tô preocupado sim, vários problemas irmãos tem. Colarinho branco levando na grande mão, pega a visão, presta atenção. Está no ar o mito da democracia racial. Vivenciar armados para a batalha, firme e fortes na luta, proceder ilimitado, essa é nossa conduta. RG se apresentando, forte combate, medalha de vencedor, sem fama de combate. Guarde a realidade, pura verdade. Só quem viveu, leva estampa no peito, na vida de quem sofreu. Por aqui eu vou chegando, sempre com os meus aliados, que incentivem prol da vida. No rap é doutorado, viver só de promessa é pura ilusão. Tira da ponta da letra e transforma em ação. Já cansamos de ouvir essas promessas vazias que iludem multidões de noite e de dia, que caminham sem olhar para a beira do abismo. Se você desinformar, doutrina o seu juízo. Nada disso acreditamos, deixamos nosso legado, desistir jamais, sempre com os punhos cerrados. Falso ou vendido, palanque de bandido, a corja reunida, planalto central, perigo.